está em suas mãos. A Escola Profissionalizante Catarina de Siena, agora é EAD. Faça seu curso técnico à distância e entre no mercado de trabalho. Tá procurando emprego? Estude sem sair de sua casa na Catarina de Siena. Cursos: balconista de farmácia, agente comunitário de saúde, cuidador de idosos, atendente nutrição, auxiliar de secretaria escolar e auxiliar de garçom. Entre em contato pelos telefones 996360723 ou 988440633. Escola Profissionalizante Catarina de Siena, Rua São João 555, bairro São Benedito, em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Catarina de Siena, escolas de enfermagem. Catarina de Siena, o futuro está em suas mãos. 104 FM. É sucesso. Ligação direta com o sucesso. Toda hora. 104 FM. Vez